Senhoras e senhores, quando falo à frente de muitas pessoas, parece-me sempre que errei na porta. Mãos amigas empurraram-me e aqui estou. Metade das pessoas vive perdida entre cenários, árvores pintadas, fontes de lata, e quando julga que encontrou o seu quarto ou um círculo de morno sol, encontra-se com um caimão que a engole. Ou com o público, como eu neste momento. E hoje não tenho mais espetáculo além de uma poesia amarga, mas viva, que julgo capaz de abrir os olhos à força de chicotadas que lhe dei. De qualquer forma, há que ser claro. Hoje não venho aqui para vos entreter. Nem quero, nem me importa, nem tenho vontade. Melhor dizendo, vim lutar. Lutar corpo a corpo com uma massa tranquila. Pois o que vou fazer não é uma conferência, é uma leitura de poesias. Carne minha, alegria minha e sentimento meu. E preciso de me defender deste enorme dragão que tenho à frente, que me pode comer com os 300 bocejos das suas 300 cabeças defraudadas. E a luta é esta. Quero veementemente comunicar convosco, já que vim, já que estou aqui, já que saio um instante do meu grande silêncio poético. E não quero dar-vos mel, porque eu não tenho. Apenas areia, ou cicuta, ou água salgada. Luta corpo a corpo, onde me não importa ser vencido.